do sertão de Goiás. E o menino boiadeiro, ele não tem certos sinais. Perguntei pelo seu nome, quem eram os seus pais. Ele respondeu sorrindo, sou filho de Ouro Fino, vila de Minas Gerais. Deixando a minha terra, querido estado mineiro. Sei que mamãe tem sofrido, pensando de eu ter morrido no chifre do pantaneiro. Agora eu vou falar, vai rever sua mãezinha, que não cansa de chorar. O meu lacinho berrante, de presente eu vou lhe dar. Seremos dois boiadeiros, eu serei seu companheiro, se meus conselhos você mudou meu destino. Hoje mesmo eu sigo viagem pro sertão de Ouro Fino, abraça minha.